Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos na Rádio Boa Nova o programa das Palavras de Esperança. Vamos olhar para o 11º domingo do tempo comum. Tenho comigo o seu padre Pedro Simões. Seu padre, bom dia de novo na nossa companhia. Um gosto sempre tê-lo por cá. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Liliana. Bom dia mais uma vez aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da antena da Boa Nova. Muito bem, muito obrigada também. Seu padre, vamos então aqui ficar com algumas considerações sobre a liturgia do próximo domingo, o dia 16 de junho, o 11º domingo do tempo comum. Mas antes de nos concentrarmos naquilo que a palavra do Senhor tem para nos transmitir, vamos aqui olhar, fazer outras considerações, seguindo aquilo que é também o esquema que prepara para este programa, nomeadamente esta mensagem do Papa Francisco no Vaticano, que insiste de que a homilia não deve durar mais de 8 minutos, senão as pessoas adormecem. Seu Padre, é possível uma homilia até 8 minutos? É sempre possível. Claro. Tem que ser muitíssimo bem preparada, não é? Só que às vezes falta-nos o muitíssimo, não é? A gente prepara sempre algo, não é? E deve-se preparar bem, como o Papa Francisco na passada quarta-feira, na habitual catequese e audiência na Praça de São Pedro, transmitiu não só aos fiéis que o escutavam, mas sobretudo também aos padres católicos um pouco espalhados pelos quatro cantos da Terra. Claro, mas os fiéis até ficam muito agradecidos por este recado do Santo Padre, não é? Para que a homilia seja mais curtinha. Ah, alguns, sem dúvida alguns, alguma. Mas... Então, neste nosso contexto europeu, agradecem muitíssimo mesmo, do fundo do coração, porque eu próprio, como presidente das celebrações, noto quando estou a falar demais, não é? Sim. Há pequenos sinais que nós encontramos nas pessoas, o olhar para o relógio, o bocejar, o estar incomodado, não estar na... Nenhuma posição é favorável, portanto... E para além disso, eu tenho o privilégio de me guiar, sobretudo, pelo toque do sino. Quando toca ou as meias ou as horas certas, eu sei que, olha, é momento de calares porque já estás a falar demais. E de modo que costumo me guiar mais ou menos com isso. Mas normalmente quando é nesse sinal, já vão ali uns 15 minutos, se calhar. Provavelmente, não é? Sim, provavelmente. Não chega tanto, 15 minutos, mas entre 10 e 12, sim. Entre 10 e 12 falo seguramente. Às vezes até exagero mais. Nos dias de festas, não é? Quando vejo a igreja cheia, se calhar devia fazer o contrário, devia reduzir o mínimo, mas às vezes, infelizmente, entusiasmo. Quer aproveitar também a presença dos fiéis para dizer tudo, não é aquilo que se pretende. Pronto, mas a gente às vezes, ao querer dizer tudo, acaba por não dizer nada. Às vezes é a ideia com que também fico, mas pronto, mas fica aqui lançado o desafio do Papa Francisco. Também, seu padre, depende de cada sacerdote, não é? A maneira que tem de captar ou não a atenção dos Sim, mas fiéis, eu percebo, não é? A ideia do Papa Francisco, e de facto é um muitíssimo bom conselho para nós padres, não é? Porque ele até fala aqui, a homilia há de ser breve. Uma imagem, um pensamento e um sentimento. É isto que quer dizer aos sacerdotes, que tantas vezes falam muito e não se entendem muitas vezes o que dizem, não é? Porque o falar muito não quer dizer que a mensagem seja compreensível por aqueles que estão a escutá-la, não é? E é importante. O povo até diz, muito corriqueiramente, não é? Curto e grosso, não é? Sim. Como costumamos dizer na gíria popular, não é? E é verdade. E o Santo Padre também já nos habituou a uma objetividade, não é? Daquilo que ele nos quer transmitir, e viu-se isso até quando foi a sua presença cá em Portugal, da Jornada Mundial da Juventude, que o seu padre, o Santo Papa, não precisou de dizer muito para transmitir aquilo que queria transmitir. Sem dúvida alguma, mas o nosso Papa Francisco tem a sua costela jesuítica, não é? Ele é padre jesuíta, e os jesuítas são, digamos, peritos na arte de comunicar à sociedade do nosso tempo, não é? Eu graças a Deus, eu tive o privilégio de ter uma cadeira de homilética, não é? Tive uma cadeira só a falar, a tentar, digamos assim, estruturar uma homilia e depois tentá-la transmiti-la oralmente às pessoas. Umas vezes corria bem, outras vezes corria mal. É como tudo, não é? Porque depois também depende da nossa inspiração, não é? Exatamente. Nós muitas vezes estamos mais suscetíveis à ação do Espírito Santo em nós e tantas outras vezes não, não é? Depende. Isso é como tudo na vida. É como tudo, não é? Na vida, exatamente. Uns é dias como estamos tudo. Mais inspirados, outros nem tanto, não é? Sem dúvida, mas estas palavras do Papa Francisco, de facto, pronto, confortaram-me e alertaram-me para não demorar demasiado tempo na homilia. Sr. Padre, como é que se prepara uma homilia? Escreve-se uma homilia? Pensa-se uma homilia? Eu, quando iniciei, eu comecei, digamos assim, a fazer homilias, entre aspas, muito cedo. Eu, no meu terceiro ano de seminário, já fazia funerais, quer dizer. Comecei o meu primeiro funeral foi no Conselho de Soro, onde estava a estagiar ao fim de semana. Era jovem, tinha 23 anos. Uhum. 22, 23 anos, foi a primeira vez que... Custou-lhe fazer um funeral? Fiz por escrito, porque não estava muito à vontade. Mas só os três primeiros funerais. Eu ao quarto tentei ler a homilia, tentar... digamos assim, tirar algumas ideias e depois transmiti-las. E a partir daí nunca mais escrevi uma homilia. Porque sentia que as pessoas depois no final diziam, olha, gostámos, mas preferíamos que nos olhasse olhos nos olhos, claro, e falasse para nós e não para o papel. E eu a partir desse dia nunca mais. Claro. Nunca mais, uhum. Nunca mais. Muito bem. Porque quem não ouve a voz do povo, não ouve a voz de Deus, não é? E... Muito bem. Portanto, mas também é adepto das homilias mais curtas e objetivas. Sim, sim, curtas e objetivas. É como o próprio Papa diz, não é? Uma imagem, um pensamento e um sentimento, não é? Que quase todas as homilias do Papa Francisco são assim. Claro que há aquelas homilias do Papa Francisco também são um bocadinho mais prolongadas. Por exemplo, ele até aqui dá um exemplo de que nesta última Quinta-feira Santa, quando celebrou a Missa Crismal, ele próprio confessou que a homilia foi demasiado extensa, mas pronto, mas em ocasiões, é? Em ocasiões especiais, pronto, mas não sempre, não é? Não semanalmente aos domingos, porque o próprio povo de Deus pode saturar. Eu não deixo de dizer isso. Hoje, toda a Eucaristia, desde os ritos iniciais aos ritos finais, é importante, é fundamental, é certo. Mas hoje a homilia tem um papel fundante em toda a celebração litúrgica, porque é aí que as pessoas vão levar algo para a sua vida, uhum, para a sua existência, para o seu cotidiano, não é? Não é no resto da estrutura litúrgica, porque essa estrutura é toda igual. Claro. Seja o padre A, o padre B, o padre C, celebre com os braços mais abertos ou mais curtos, quer dizer, é o mesmo. O texto é o mesmo. Mas a homilia, não. Não. É o que se leva dali para cada semana, não é? Sem dúvida alguma. Aliás, o falecido Dom Albino, que aproveito hoje. Para dizer que partiu, faz hoje aniversário da sua morte, da sua terminada peregrinação pela terra, dizia muito, vocês preparem muitas homilias, sobretudo, como seminaristas dizia-nos isso, as funerais. Seu Padre, também a propósito da Igreja no Mundo, destaque para a vida de Santo António, que é um apelo perene a não perder a esperança. Quem o diz, quem o disse, foi Dom Américo Aguiar. Isto numa altura em que, de facto, o dia 13 de junho, o dia em que se venera o Santo António. Sem dúvida alguma, aliás, o Cardeal Américo aproveitou este dia 13 de junho para se deslocar a Roma e presidir à procissão e à missa solene na igreja em que ele é titular. Cada cardeal, no momento em que recebe o barrete cardinalício, é-lhe atribuída uma igreja em Roma. No caso do Cardeal Américo, foi atribuído o título da igreja de Santo António na Via Merulana, não é? Onde ele foi presidir a Eucaristia, onde depois, lá está, na parte da homilia, falou deste santo muito, mas mesmo muito português, não é? Falando que ele de facto nasceu em Lisboa, muito perto da zona da Sé de Lisboa, foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões, chegou a ser menino de coro na Catedral de Lisboa e desde cedo sentiu a vontade de abraçar a vida religiosa e quis tornar-se cónega grande de Santo Agostinho, seguindo a regra deste santo do século IV. E para esse efeito veio para Coimbra, onde se formou, onde fez o noviciado, onde estudou teologia no célebre mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Depois, a certa determinada altura, inspirado pelo exemplo dos mártires de Marrocos, que deram a vida pelo anúncio do Evangelho no Norte de África, eles que eram franciscanos, deixou-se seduzir pelo espírito missionário de ir anunciar não só o Evangelho dentro de um mosteiro ou de um convento, mas ir pelo mundo anunciar a Boa Nova. E decide deixar o mosteiro de Santa Cruz para ir até ao ermitério de Santo Antão, naquela que hoje nós conhecemos como a Igreja de Santo António dos Olivais, em Coimbra, onde se faz franciscano, neste intuito de ser missionário ad gentes, não é? Algo que ele, infelizmente, não chegou a concretizar na prática. Porquê? Porque São Francisco de Assis, que foi contemporâneo de Santo António, viu nele algumas qualidades, algumas não, muitas qualidades intelectuais, e faz com que ele se torne formador de outros franciscanos, digamos assim. Aliás, o São Francisco, quando se referia a Santo António, tratava-o como o meu teólogo, não é? Uhum. Porque Santo António, de facto, não era só um amigo dos pobres, e o amigo daqueles que mais precisam e necessitam, quer no ponto de vista espiritual, quer do ponto de vista material, mas também um insigne professor de teologia, onde ajudou a formar muitos irmãos franciscanos à época, não é? Muito bem. Aliás, ele é chamado para ir depois para Itália fazer e dar essa mesma formação, onde depois morre em Pádua, onde repousam os seus restos mortais, não é? É curioso perceber que os italianos, quando se referem à figura de Santo António, não se referem com o nome próprio, é o Il Santo, o Santo, não é? Quando os italianos falam o Santo, estão-se a referir ao Santo António. Dos demais, não é? É verdade. Muito bem, portanto, e Santo António teve uma vida marcada pela esperança. Sem dúvida alguma. Aliás, uma das esperanças que Santo António queria era, de facto, aquilo que nós hoje tanto anunciamos e pregamos, que era a erradicação da pobreza, num tempo bem mais difícil do que é o de hoje, não é? Onde a saúde, a educação, a habitação, quer dizer, estavam a anos de luz daquilo que nós temos hoje. Sim. Apesar de nós nos queixarmos mesmo muito, até nos dias de hoje, em pleno século XXI. Sim, continuam a existir os mesmos males. Continuam a existir, não é, exatamente. Mas como naquela altura, não é? É curioso, também associado a este santo popular, Santo António, está o chamado Pão dos Pobres, não é? Normalmente neste dia, no dia 13, algumas comunidades paroquiais... Em Coimbra, julgo terem feito a distribuição do pão. É o Pão dos Pobres, não é? É um pão que depois, na altura, na parte final da missa, é benzido pelo sacerdote ou pelo bispo, e depois é distribuído pelos mais necessitados, digamos assim. Muito bem. Seu Padre, em Portugal também decorreu a peregrinação anual dos mais novos à Cova da Iria. Também foram crianças e jovens da Oliveira do Hospital, julgo até com um grupo de 90 crianças e catequistas. Sim, foram dois autocarros não é? Que estiveram então presentes, em que as crianças são desafiadas a sonhar e a construir um mundo novo e a rezar pela paz. Sem dúvida alguma, antes de mais, dar os parabéns aos organizadores desta peregrinação nacional das crianças aqui da nossa unidade pastoral. Creio que foram um pouco de cada paróquia, não é? O que muito agradece nós párocos, quer o Padre António, quer a mim. Eu infelizmente não pude estar por razões pastorais, mas tive a curiosidade de assistir à gravação dessa Eucaristia e sobretudo à homilia, curiosamente, não é? Eu quando vejo algumas missas gravadas passo todas as outras partes e vou à homilia, sim, que é aquela que pessoalmente a mim mais me interessa, e fiquei espantado com o Presidente da celebração. Quem presidiu esta peregrinação das crianças foi o Dom Roberto Maris, que é atualmente o bispo mais novo de Portugal, é bispo auxiliar do Porto, e gostei da forma como ele conseguiu construir uma ótima empatia ao estar a falar com as crianças, não é? Convidando-as a fazer algum tempo de silêncio, não é? Mostrando que, de facto, o próprio Santuário de Fátima, a Cova, diria, não é, nem é nenhum campo de futebol, nem é nenhuma praia, é um sítio onde nós nos tornamos, digamos assim, próximos e verdadeiros amigos de Jesus, não é? E cada vez mais, desde criança, é importante criarmos este espírito de paz, este espírito de unidade, este espírito de silêncio, não é? Ele dizia assim, e são palavras dele: rezar deve ajudar-nos a sonhar um mundo como Nossa Senhora pediu, em que os pecadores se convertam, em que a paz exista e em que a Igreja também viva unida e comprometida. Hoje não faltam amigos de Jesus que são perseguidos, são proibidos de rezar e alguns são metidos na prisão e até mortos. Rezemos todos por eles. É curioso perceber a forma, com gestos, sem uma homilia escrita, olhando olhos nos olhos, naquelas crianças, naqueles inocentes, não é? Que são um dia os cidadãos de amanhã e os cristãos de amanhã, não é? Gostei a forma empática com que ele interagiu com os meninos. É certo que também tem o peso da sua juventude. Sim, mas para alguns até poderá ficar esta marca, não é? Para o seu futuro, este momento, aliás, em que estiveram nesta peregrinação e ouviram as palavras. Sempre que me falam na peregrinação das crianças, recordo-me sempre os meus tempos de catequese. Exato, não é? Eu, se não fui todos os anos de catequese lá, foram quase todos, não é? E era sempre um momento de alegria e de convívio sadio entre os nossos pares, não é? Portanto, só por isso já é importante, não é? Que fique um marco na cabecinha dos mais pequenos. Sem dúvida alguma. Eu gostaria de realçar que, portanto, esta iniciativa já parte do Santuário de Fátima desde o ano 1977. Portanto, este ano foi o 47ª peregrinação nacional das crianças. E é sempre todos os dias 10 de junho, que é o dia em que se celebra a festa do Anjo da Guarda de Portugal. Portanto, o tema desta peregrinação deste ano foi o Orai Comigo. Portanto, pegando naquelas célebres palavras do Anjo da Guarda de Portugal nas aparições que faz aos três pastorinhos, ao Francisco, à Jacinta e à Lúcia, que, para quem não sabe, foram as aparições que antecederam, digamos assim, as aparições de Nossa Senhora, de forma a preparar os pastorinhos para aquilo que seria acontecer no ano de 1917. Portanto, o ciclo angélico faz-se em 1916 e depois em 1917 dá-se o ciclo mariano das aparições. O Anjo da Guarda aparece três vezes aos pastorinhos, duas na Loca do Cabeço, nos chamados Valinhos, e uma junto ao Poço do Arneiro, pertinho da casa da irmã Lúcia, onde o Anjo da Guarda ensina duas orações aos pastorinhos e que hoje nós também habitualmente costumamos rezar. A mais conhecida é aquela em que nós cantamos quando se expõe o Santíssimo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Foi a oração que o Anjo da Guarda ensinou às crianças de Fátima. Muito bem. Seu Padre, vamos então agora olhar para a liturgia deste domingo, o 11º domingo do tempo comum. A primeira leitura é do livro do profeta Ezequiel, que assegura ao povo de Deus, exilado na Babilónia, que Deus não esqueceu a aliança nem as promessas que fez no passado. Sem dúvida alguma. A gente, quando lê este profeta Ezequiel, não poderemos deixar de o enquadrar no seu contexto histórico. É o profeta do exílio, e do exílio da Babilónia, não é? Este profeta escreve num contexto nada favorável, privado de viver a sua fé livremente, a sua cultura, os seus costumes, longe da sua terra natal, e transmite-nos algo que não é nostalgia nem utopia, mas algo possível de se concretizar quando nós nos encontramos privados de certas e determinadas coisas, que é o anseio, a esperança de regressar à sua terra, não é? À sua cultura, aos seus costumes, não é? Aqui, nesta passagem do livro de Ezequiel, Ezequiel dá-nos algumas imagens, como o cedro, como a videira. O cedro simboliza, sobretudo, a casa de David, que estava ameaçada e que se encontrava ameaçada. Porquê? Porque foi invadida por povos estrangeiros que a destruíram e que os fez tornar-se escravos, eles que eram livres, não é? Mas depois faz uma leitura teológica em relação a esse acontecimento, não é? Ezequiel olha para o exílio da Babilónia como sendo um tempo de purificação. Porque é que Israel, a certa e determinada altura, perdeu a sua autonomia, perdeu a sua autodeterminação? E Ezequiel faz esta seguinte leitura: porque a pouco e pouco a sua vida e o seu coração, quer dos judeus, quer dos israelitas, se foi afastando do coração e da vida de Javé, do Deus vivo e do Deus verdadeiro. E Deus permitiu que outros povos o invadissem. Para quê? Aquilo que Santo Agostinho diz no século IV, não é? Às vezes Deus permite o mal na nossa vida para que nós possamos colher um bem maior. Não é? Aliás, nós genericamente mal, até dizemos na gíria popular, não é? É com as cabeçadas que nós aprendemos, não é? Sim, e digamos assim. E a típica expressão: há mal que vem por bem. E há males que vêm por bem, exatamente. É? E de facto, quando Israel regressa do exílio e regressa a Jerusalém, onde reconstrói novamente o templo destruído pelo rei Nabucodonosor, o rei babilónio, Israel vem com uma nova vida, com uma nova força, com uma nova pujança para se aproximar verdadeiramente do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Muito bem. Avançamos, Sr. Padre, para a segunda leitura de São Paulo aos Coríntios. Esta leitura recorda-nos a vida nesta terra, marcada pela finitude e pela transitoriedade, que deve ser vivida como uma peregrinação ao encontro de Deus da vida definitiva. Portanto, o cristão deve estar consciente de que o reino de Deus só atingirá a sua plena maturação no final dos tempos. É uma catequese que São Paulo nos transmite acerca da vida eterna e da vida plena que nós temos vindo estamos a falar. Estamos sempre a aguardar. Estamos sempre a aguardar. Ele próprio, São Paulo, estava sempre com essa... Aliás, São Paulo pensava que... era amanhã. Que era amanhã, que era logo, mas ainda nós ainda continuamos a aguardar. Quer dizer, São Paulo já estará na vida eterna. Sim. Claro. Já estará certamente a desfrutar e a contemplar o rosto de Deus face a face todos os dias, não é? Nesta altura ele pensava que era imediato e era para toda a gente ao mesmo tempo, mas nós sabemos hoje que não é bem assim, não é? A nossa hora chega quando tiver que chegar, não é? Pronto, pode ser mais precocemente ou mais tardiamente, só Deus sabe. Uma coisa é importante: este texto é sobretudo indicado para aquele irmão ou aquela irmã que parece que quer esgotar todas as suas energias nesta vida, nesta sua existência terrena. Às vezes até num só dia, não é, seu Paulo? Às vezes até num só dia, não é? E São Paulo convida-nos a calma, tem calma, não é? Calma. Esta vida é apenas uma passagem para uma outra margem, citando uma banda dos finais, uma letra de uma banda dos finais dos anos 80. É apenas uma passagem. Portanto, nós só temos a fazer o que devemos fazer nesta vida, não é? Mas calma, não deixes de a viver com profundidade. Não a vivas com superficialidade, mas sim com profundidade e com intensidade. E se possível for, na entrega gratuita e desinteressada ao próximo. Muitas vezes esquecendo de ti mesmo e dos teus, não é? Que é um desafio enorme. Com amor, não é? Com amor. Que é um desafio. Com amor, exatamente. Nem diria melhor. Com amor, não é? Com amor. Portanto, é necessário e importante isto cada vez mais para nós. Tal e qual como precisamos do alimento para comer e da água para beber. Cada vez mais. E depois virá o encontro com Deus, não é? O São Paulo diz: uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a morte eterna, não é? Consoante as boas ou más obras que terá praticando aqui, mas confiando sempre de que Deus é infinitamente misericordioso, como é óbvio, não é? Claro. Muito bem. Fica aqui então também esta leitura, estas palavras de São Paulo. Concentramos-nos agora, Sr. Padre, no Evangelho, segundo São Marcos. Neste Evangelho, Jesus compara o reino de Deus com uma pequena semente de aparência insignificante, mas que é capaz de mudar a paisagem do mundo. Sem dúvida alguma. Aliás, eu até sinto que o Senhor fala sempre para mim todos os dias, mas quando estava a ler esta passagem do Evangelho, eu estava mesmo a falar para o Pedro Jorge Silva Simões, não é? Foi, seu Padre, conte-nos tudo. Como é que nós percebemos que Jesus está a falar para nós? Eu tenho vários pecados, não é? Mas um deles é ver os frutos a curto prazo. Não é? E esta passagem explica-nos que os frutos não se veem nem a curto, nem a médio prazo. Todos queremos, é acho que todos temos essa tentação de querer ver a curto prazo. É a longuíssimo prazo, não é? Pronto, lá está, e faz a tal comparação do Reino de Deus com o que é um grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma semente insignificante. Quando cai em boa terra, torna-se numa planta bonita, numa árvore frondosa, e a dar bons frutos, e frutos em abundância, não é? Mas todo este processo não se pode fazer num só dia, ou numa só semana, ou num só mês, não é? Tem o seu tempo de germinação, não é? E é este tempo de germinação que muitas vezes nós temos dificuldade em gerir, não é? Outra coisa, não é? É que nós pensamos que a semente é fruto das nossas virtudes e qualidades, e não é. São fruto das virtudes e qualidades de Deus, que nos dá a nós gratuitamente e desinteressadamente também, não é? Porque tudo aquilo que existe bom em nós não vem de nós, vem de Deus, vem de Jesus, não é? E portanto, se vier por bem e se for lançada em boa terra, dará fruto. Poderemos nós já não sermos vivos. Aliás, nós hoje, eu estou convictamente convencido de que muitos dos nossos irmãos e irmãs que hoje estão na igreja e vão, e até, digamos assim, dão de si, não são frutos nem do Padre António, nem do Dom Virgílio, nem do Papa Francisco, quer dizer, frutos de outros que nos antecederam e inspirados certamente por este mesmo Espírito Santo, por este mesmo Deus, os cativaram naquela altura. Uhum. E lhes permitiu, digamos assim, dar um pouco de si à comunidade cristã ao qual pertencem. E se calhar muitos deles que já partiram, dos nossos antecessores, não viram estes frutos. Estão outros a ver esses frutos agora, não é? Muito bem. E o mesmo se procede em relação a mim, em relação à Liliana e a todos nós, não é? Quer dizer, como é que será a Rádio Boa Nova daqui a 50 ou 60 anos, ou 70, não é? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas esperemos que... E depende do dia a dia, não é? Claro, que agora vamos fazendo, daquilo que vamos fazendo dela, atualmente. Mas depende muito do serviço e dedicação daqueles que hoje trabalham. Daquilo que vamos fazendo dela, é isso que estamos a defender. Claro, queríamos sempre mais e melhores, mas vamos com calma. Há dias que queremos tanto, mas depois há outros que sentimos que... Com calma. Com calma. Tal como nas nossas vidas, não é? E depois de uma grande tempestade vem sempre a bonança, não é? Às vezes as ansiedades é que tomam conta dos espíritos de cada um de nós, não é, seu padre? Claro. E por vezes tornam as pessoas um bocadinho mais revoltadas, tal como na vida, não é verdade? Portanto, vamos com calma esperar uma virtude, costuma dizer. Pedir a Jesus esta santa paciência que só Ele nos pode dar, não é? Porque nada daquilo que acontece de bom em nós e que nós proporcionamos de bom aos outros não vem de nós, vem de Deus. É dom e graça gratuita de Deus. Portanto, e nós muitas vezes esquecemos disso, não é? Eu próprio falo para mim, não é? Às vezes também me esqueço disso. E Ele, nesta passagem do Evangelho, ensina-nos a ter esta paciência, não é? Muito bem. E a termos também, ao mesmo tempo, um grande espírito de resiliência perante as dificuldades, não é? Portanto, aceitar aquilo que vai acontecendo e tentando superar, não é verdade? Seu Padre, estamos quase a terminar. Temos um tema, uma sugestão que traz para o fecho do nosso programa. O que é que trouxe para Sim, nós? Sim, trago uma sugestão, desta vez litúrgica, uhum, não tanto comercial. Portanto, um tema muito bonito. O tema é Ensinai-nos Pastorinhos, e é da Escola Cantora um Pastorinhos de Fátima. É uma espécie de pequenos cantores do Santuário de Fátima. Portanto, o mestre é o Paulo Lameira, que é um professor de música de Leiria, e é um tema do ano 2014. Portanto, um tema muito bonito, com uma letra bastante densa e profunda. Estamos já a ouvir, nós já regressamos, ficamos com esta proposta do seu Padre Pedro. João Paulo II incentivou nos deslumbrou e dispôs a escutar e a cumprir. Aprendeu. Francisco, aprendamos a adorar o Senhor em espírito e verdade. Mergulhemos no amor de Deus imenso e vivamos na sua intimidade. Ensinai-nos, pastorinhos, ensinai-nos. Ficamos então com esta sugestão que nos foi trazida à Antena da Boa Nova pelo Sr. Padre Pedro Simões no fecho do nosso programa de hoje. Sr. Padre, muito obrigada pela sua proposta e obrigada por ter estado connosco aqui na Rádio Boa Nova, neste programa das Palavras da Esperança. Tocámos assuntos tão importantes da vida da Igreja e que estão diretamente relacionados com a vida de cada um de nós. Muito grato por esta oportunidade, por estar aqui mais uma vez com a Liliana e também com os irmãos e irmãs que nos acompanharam ao longo desta emissão. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade também. Regressamos no próximo programa das Palavras de Esperança. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.